peguei de jeito. Uma armadilha que armei pra você. Fica aqui dentro do meu peito. No meu coração eu vou te prender. Vou te dar todo o meu carinho. Carinho! Com prazer te apaixonar e viver com você benzinho. Benzinho! Até o mundo se acabar. Se acabar com muito amor. Eu sei que vou. De você me lambuzar. Deixa assim que eu tô que tô. Eu vou que vou. De noite sem parar. Ai, ai, ai. Se acabar com muito amor. Eu sei que vou. De você me lambuzar. Vou delirar. Deixa assim que eu tô que tô. Eu vou que vou. De noite sem parar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Como é doce a brincadeira. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Que maravilha de te amar a vida inteira. Dessa vez te peguei de jeito. Uma armadilha que armei pra você. Fica aqui dentro do meu peito. Meu coração eu vou te prender. Vou te dar todo o meu carinho. Carinho, com prazer te apaixonar. E viver com você, benzinho. Benzinho, até o mundo se acabar. Vamos juntinho assim. Se acabar com muito amor.